Te estaba nanque. Quanto tempo pra te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda da santo pra matar saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo da santo, que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar. Te tava na quê? Quanto tempo pra te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda da santo pra matar saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo da santo, que não tô cansado, só pra lhes mostrar. Já nem me lembro da primeira vez que a cota disse: tô cota tá cansado, cota tava triste. E eu nunca ouvi queixar-se, cota é muito a rir. Mas água mole é muita nessa vida, Luís. De vez em quando há que limpar a casa, olhar para o que não serve e lhe meter no lixo. Yeah. Deixar a ferida virar cicatriz. Yeah. Dança da vida deu-me melodia. Pai, eu só disse a verdade como me ensinaste. Yeah. Sou mesmo filho como tu criaste. Yeah. Tô agradecido, não me falta nada. Mantenho firme, tô a correr atrás. Se o Dino falou em mudar, o Wino falou. Pro já tô falado demais. Se eu perguntar, eu vou ter mal primo. Não vou pra trás, mas quem são os teus pais? Te tava na quê? Quanto tempo pra te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda da santo pra matar saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo da santo, que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar. Te tava na quê? Quanto tempo pra te encontrar?